Os pilotas tá de mosquebol, vagabundo quer passar o cereal. E na chuva de maldade mói o futebol. Ferro na cinta tipo um imã, fisga tipo anzol. Compromisso, nitroglicerina, etanol. Pelos ares, bares que cê pilota. Poluição, crack, maconha, cigarro e vodka. Do que te importa, puta não fecha a porta. Paga propina porca, arrasta que ela sorta. Porco pão funeral, em seu tribunal negou. Cadê o emprego, patrocinador do caos. A pedra posa em órbita, pouca para o pedreiro. Que queima tudo na lata e chora no pé do cruzeiro. Transparência, garantia de uma vida longa. 80 anos de condena, forma um homem bomba. Que camufla gigantes de HK9. Não pode comprar o sossego, mas o resto pode. Pelo ibope, encontra ponta de faca. Morte que se aposta da mente, o pobre mata. Dá o boy a capa, primo, treta alta. Eu choro porque tá aqui, de muitos nós sente falta. Quem revelou o segredo do cemitério, desova, arranca a cabeça bem antes do necrotério. Isso eu vi também, mata 50, 100. Continua e matando, pois não tem ninguém. Já vi vários robôs chorando na detenção. Pensa no seu filho sem alimentação. No crime quem ingressou, provoca e sente dor. Pra muitos ele não vira, pra poucos ele virou. Chegou a hora essa, venho me manifestar. Mas vejo que os moleques hoje em dia tá devagar. Nem dá, deixa pra lá, prossiga com atenção. Escute só o conselho daquele que é mano bom. E que sai, cai por terra, tentação. Deus é mais me traz amor e unção. Da periferia só quer ser feliz. Pessoa simples diz, esse é nosso pai. Que sai, cai por terra, tentação. Deus é mais me traz amor e unção. Da periferia só quer ser feliz. Pessoa simples diz, esse é nosso pai. Viaje na internet, aperte se interpreta. Diverte, doidos a febre, inverte se submete. Vários a conectar, então liga o lado de lá. Salve Zé, interte a pista, que estão uns pra colar. Vagabundo que chega junto, entendes aqui o assunto. Barraco para o mundo, brilha pro submundo. Personagem a real, ideia, atividades, paisagem, continuidade tal, criatividade. Propõe a ideia tona, instantânea, maratona. Que sonha inteira, soma nas manhas em meia zona. Que destroça e é roça, então move a carroça. Sistema que embolsa, não olha a quebrada nossa. Irmão, evolução, razão, a situação. Vimão, a pretensão, conclusão, apuração. A hipótese que diga que a treta é doida no ringue. O bip se distingue, alerta, several king. Kong que não desmonte, que mantenha a ponte. A ONG predominou, te empenha, não quebra a ponte. O gueto sublime para você escolher. Do jeito que colhe, merece prevalecer. Dia a dia, monotonia, gira assim na vila. A liga siga na vida, sempre na ativa. Busca e aí vai todos, jamais perder seu jogo. Corre, atrai em torno, soma em meio bolo. Louco que virá, cabloco pira indigna. Soco em dívida, ciclo, girou na estima. Aê, pra te fortificação prevalecer. Amassa ok, forte indicação, aqui vai ter. Registrada nas histórias, motivação de glória. Estratégia repertória, na trilha sonora. E Hélio, compromisso, a cultura, a canção é isso. Já é o nosso destino, a vida, o incentivo. Salve, salve a todas as pessoas que sofrem no dia a dia. Peço que viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida, irmão. Preste atenção, prossiga na missão. Agradeço, irmão Paulinho, mano Flair, Samuel, Bitlão. Ai que sai, cai por terra, tentação. Deus é mais me traz amor e unção. Da periferia só quer ser feliz. Pessoa simples diz, esse é nosso pai. Ai que sai, cai por terra, tentação. Deus é mais me traz amor e unção. Da periferia só quer ser feliz. Pessoa simples diz, esse é nosso pai.